sou louco pelo mel da sua boca. Eu quero esse amor, viagem louca. Sou vítima de um caso complicado, um eterno apaixonado, dou a vida por você. Menino que já sabe o que quer, um homem procurando uma mulher. Você é uma paixão tão insensata, esse nó que não desata, dona do meu coração. Você é uma paixão que incomoda, um gostar fora de moda, minha busca e solução. Te amo assim, tem dó de mim. Salva meu coração, salva meu coração. Ah, esse amor tem que dar o que eu quero, tem que ter o sabor que eu espero, tem que vir tomar conta de mim. Fantasia que nunca tem fim. Te amo assim, tem dó de mim. Salva meu coração, salva meu coração. Salva meu coração, salva meu coração, salva meu coração.